me chama de estranho, mas estranho é o amor. A gente se encontra se a missão for o sonho. Se for o sonho, sonho não acabou. Traz a grana, paciência, acabou. Vivendo drama só pra ter o que compor. Adoecendo por ter várias na cama. Mas quando chega a câmera, tudo vira um filme pornô. Lágrima nos olhos, eu te dei algum motivo, amor. Olha pra esse ódio que destilam pra onde te levou. Corre, vem comigo, pra gente não vai perder o voo. Eu não sei ao certo meu destino, eu quero encher o bolso. Eu quero ficar chique igual aquele hotel foi em Londres. Eu nem uso mesmo muita droga, please, sorry, mami. O que você sente? Filme dela sendo em seu nome. Sempre refém do que eu necessito, tipo sede e fome. Tio fone, ganho hand, 47 Jericó. Ela sabe de onde eu venho, porque eu sei isso de cor. Mas mesmo assim, ela quer um genial, cheio de toque. Parece que entende cada sílaba. Água que cai do céu só pra purificar. Vou te levar onde não vai turista. Ela faz desse jeito pra eu poder ficar. Enquanto você voa, ela levita. Mas mesmo assim, ela quer um genial, cheio de toque. Parece que entende cada sílaba. Pelo Pix te transfiro vários muito mil. Sugo ela fixa, um vampiro, ela tá no cio. Se arrepia toda pela espinha, cada fio. De alegria ela grita e dá calafrio. Eu prometi o mundo e dei pra ela o baile todo vivo. Eu posso não ter sido sempre bom, mas isso é merecido. Você é o que tem no coração, então deixa ele limpo. Falha às vezes comunicação, mas tem um bom motivo. Mesmo assim ela quer um genial cheio de toque. Parece que entende cada sílaba. Só pra purificar. Vou te levar onde não vai turista. Pelo Pix te transfiro vários muito mil. Suco ela fixa, um vampiro, ela tá no cio. Se arrepia toda pela espinha, cada fio. De alegria ela grita e dá calafrio. Eu prometi o mundo e dei pra ela o baile todo vivo. Eu posso não ter sido sempre bom, mas isso é merecido. Você é o que tem no coração, então deixa ele limpo. Falha às vezes comunicação, mas tem um